Bom dia. Eu peço desculpa, mas não estou nas melhores condições técnicas, como vocês podem ver. Eu vou tentar falar o mais pausadamente possível para que me possam entender. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça à Câmara Municipal de Aveiro e à ERAV o convite para estar aqui presente para falar sobre os canais de Aveiro. Os canais de Aveiro são quase um elemento inevitável na paisagem que hoje caracteriza esta região. E isto deve-se principalmente a um conjunto de características geomorfológicas únicas, ou seja, uma vasta planície costeira que se desenvolveu muito recentemente, falando em termos geológicos, um conjunto de aspectos oceanográficos, nomeadamente um deslocamento da linha de costa em direção ao continente, como nós iremos ver, que terá inundado esta planície costeira, levando à individualização dos canais, e, por fim, a dinâmica do próprio sistema costeiro. Nós estamos em presença de um sistema de barreira-laguna, planície de marés, associado a um estuário, que é o estuário do Rio Volga, portanto, um ambiente costeiro muito complexo. Com a evolução da laguna, de qual eu não me vou aqui deter, porque todos já com certeza ouviram falar quais as etapas de formação da laguna, embora um bocadinho mais tarde vá aparecer um mapa com essa evolução, mas com a evolução da laguna individualizaram-se um conjunto de canais de maré. Ou seja, são canais que funcionam devido à subida e descida da maré, sendo, portanto, responsáveis pela canalização das correntes de fluxo e de refluxo. Estes canais apresentam uma determinada hierarquia que tem a ver com a sua localização dentro da planície de marés. Ali do lado direito, podem ver a parte norte do sistema lagunar de Aveiro, onde se vê claramente a planície de marés, portanto, é a tal zona muito aplanada que ora está coberta ou descoberta devido à ação das marés, sendo que ela é drenada, então, por um conjunto de canais, podendo, então, identificar um canal principal, um canal de maré, aquilo que muitas vezes é designado por tidal inlet, em terminologia mais científica, que é o canal que faz a ligação entre o mar e a laguna. Depois, um conjunto muito diverso de canais secundários, que seriam estes canais de maiores dimensões, que se prolongam para as partes mais internas. E, por fim, subsidiárias, uns canais mais pequenos, aquilo que nós chamamos de arroios e que na gíria também é muitas vezes conhecido por esteiros. Todos estes canais têm um comportamento subaéreo quando a maré está baixa, mas quando a maré sobe eles passam a ter um comportamento subaquático. Esta é uma panorâmica do canal de Mira. Agora nós podemos ver aqui com algum pormenor os canais principais. Aqui temos o canal principal, é o único. Neste caso, nós temos apenas um canal, é um sistema de barreira-laguna, embora em outros sistemas congêneres, é este que é o caso do sistema de ilhas-barreiras em Faro, nós podemos ter vários canais semelhantes a este que nós temos aqui. Os canais secundários, então, seriam estes, como é o caso do canal de Mira, ou então estes de menor dimensão que podemos ver na parte mais interna da planície de marés. E, por fim, os tais esteiros ou arroios, que aqui tivemos um pormenor da planície de marés, aqui mesmo próximo ali à rotunda. Agora, quando eu passei lá, a maré estava baixa e viam-se muito bem. Ali temos duas fotografias que, embora não mostrem exatamente a mesma área, é uma imagem em pré-mar, que não se vê aqui canal nenhum, e aqui, não sei se conseguem ver, vê-se bem aqui um canal secundário e depois os tais canais de menores dimensões, os tais arroios. Ora bem, estes canais, Alguns deles, embora nós os classifiquemos como canais de maré, porque a sua maior dinâmica está relacionada com a maré, eles têm ligações mais profundas com a parte de terra, vamos-lhe assim chamar. E uma delas, e é por essa razão que eu trago aqui a localização da bacia hidrográfica do Voga, ou bacia da drenagem do Voga, como vocês queiram chamar, porque muitos destes canais, como vos irei mostrar, fazem parte integrante desta bacia da drenagem. Ou seja, muitos dos canais, que pelo menos dois, que drenam os canais urbanos da cidade de Aveiro, não são mais do que a parte terminal de linhas de água já existentes há bastantes anos. Por outro lado, estes canais que contribuem para a hierarquização do rio Voga e os seus vários afluentes, são também muito importantes no que diz respeito ao volume de sedimentos que chega à laguna e, consequentemente, controla as suas características geomorfológicas. Para fazer uma ideia, ou para vos chamar a atenção para a importância desta rede de drenagem, eu trago aqui uma reconstituição da linha de costa desde o último máximo glaciar há 16 mil anos, ou seja, quando a linha de costa se situaria muito próximo ao atual bordo da plataforma, ou seja, o nível do mar estaria a uma profundidade de 135 metros abaixo do nível atual. Isto ocorreu a quando do máximo glaciário. A partir daí, o mar começou a subir e até chegar à linha de costa atual que está aqui. Ora bom, mas vamos nos centrar aqui nesta parte central, onde temos aqui Aveiro e a Laguna, e agora reparem neste sistema de drenagem que, na altura, drenava a plataforma e que vinha de linhas de água, ou rios, como vocês queiram chamar, da parte continental. E consegue-se identificar rios que hoje são bastante importantes na drenagem e na dinâmica da nossa laguna, que é o caso do rio Antoine, que no caso fluía para norte, ou então do rio Voga. Nós conseguimos encontrar na plataforma o paleoval do rio Voga, ou então um canal que hoje, e um rio que hoje parece que não damos nada por ele, que é o rio Boco, que muitas vezes é confundido com o canal de Ilhavo e que está na origem do canal da Vila, que é um canal muito importante na zona adjacente a Aveiro. Portanto, desde há 16 mil anos que nós já tínhamos este sistema de drenagem. Outra coisa, outro aspecto que também convém ressaltar é o enchimento desta bacia. Portanto, Aveiro está situada numa bacia sedimentar, que estaria limitada a este pelo chamado soco hercínico, e é uma bacia que se desenvolveu durante o Mesocenozoico. Isto são tudo, parece palavrões, são termos geológicos, mas marcam eras geológicas. E esta bacia aqui de Aveiro é uma bacia cujo enchimento esteve, ou foi, fortemente controlado por um sistema de falhas verticais a subverticais, que muitas vezes é conhecida como o Graben de Aveiro. É uma bacia que se encontra ligeiramente basculada para sudoeste e no qual nós podemos encontrar o substrato rochoso, como vocês podem ver aqui, a várias profundidades, que está aqui marcado com estas linhas a vermelho. Portanto, seria a profundidade a que vamos encontrar e, portanto, isto corresponde à espessura de sedimentos que ocorreram durante o Mesozoico, mais concretamente durante o Cretácico, o Pliocénico, não, o Cretácico, peço desculpa, o Pliocénico e o Quaternário já seria o Cenozoico. Porquê que eu estou a falar disto? Já vamos ver porquê. Por exemplo, no Cenozoico, e agora eu mostro aquilo que aqui está aqui assinalado, é a Carta Geológica de Aveiro, onde eu aqui, a vermelho, limitei o enchimento mesozoico e parte do quaternário. E se vocês repararem, uma das coisas que chama aqui a atenção é este recortado, que está aqui, parecem que estas riscas verdes, que não são mais do que depósitos do Cretácico, parcialmente erodidos, por linhas de água que drenam a laguna. Aliás, isto corresponde a atuais linhas de água, como já vos vou mostrar, diretamente relacionadas com alguns dos canais urbanos de Aveiro. Isto foram linhas de água que, de alguma forma, sempre existiram na zona e é, por exemplo, é esta fotografia, provavelmente os mais novos não se lembram dela, que já tem uns anos. Isto foi quando se iniciaram as obras da Baixa de Santo António. Nós estamos por trás do governo civil e onde, ao abrir ali uma trincheira, vê-se aqui claramente depósitos fluviais, portanto, correspondente a estas linhas de água, estas manchas aqui mais claras, estes depósitos, que cortam os mesocenozoicos, ou seja, os depósitos mais antigos do Cretácico, que estão aqui representados, que são aquelas argilas e arenites de Aveiro, que, olha, ainda existe um bocadinho ali ao lado da fábrica da Jerónimo Pereira Campos, aquele antigo barreiro, seriam este, não, este não é a fotografia desse barreiro, mas está aqui para ilustrar. Mas recentemente, obviamente que todo este sistema da tal planície costeira e da laguna e canais associados corresponderia, nesta carta geológica muito simplificada, a esta mancha cinzenta mais clarinha. Ou seja, a partir dos depósitos mesocenozoicos começa-se então a formar a laguna, do qual vamos passar em frente, e então dar origem à tal planície costeira. Bom, há bocado eu estava-vos a falar das falhas que estavam no substrato que serviram de base ao enchimento da bacia. E porquê que eu fui buscar uma coisa tão antiga quando estamos a falar de canais tão recentes? Porque, se vocês repararem aqui neste mapa, temos um mapa que foi construído e proposto há uns anos atrás, construído a partir de observações indiretas de sísmica de reflexão, portanto, sísmica de reflexão, está aqui, e por métodos magnéticos, no qual foram definidas um conjunto de falhas que, quando implantadas na atual carta de canais, podem reparar que muitos destes canais aproveitaram antigas fraturas, ou seja, antigas falhas. E parte destas falhas geológicas fazem parte, ou estão ligadas, ao tal substrato ante-mesozoico. Está aqui, por exemplo, o canal da Vila, que terá controlado o tal canal do Rio Boco, ou o canal de Ilhavo. Aqui estaria, pensa-se que este poderá estar ligado ali ao canal de São Roque e outros canais menores que, entretanto, desapareceram porque foram fortemente alterados pelas ações antropogénicas, mas eu creio que alguém irá falar sobre estes aspectos. Inclusivamente, em termos de título exemplificativo, eu trago-vos aqui o perfil do canal da Vila, portanto, este canal aqui, que é fortemente controlado por estas falhas que definem este vale. Portanto, temos aqui um controle estrutural destes canais. Neste slide, portanto, optei por pôr aqui o sistema de falhas, agora de uma forma mais simplificada, com os canais, sem fazer grande batota, devo-vos dizer desde já, e embora aqui não se veja muito bem, lamento, mas o objetivo era mostrar-vos o posicionamento dos atuais canais, portanto, o canal central, o canal do Cojo, o canal de São Roque, aqui é o do Paraíso, mas penso que se fará melhor a seguir, que é o que aqui está, no qual, pensava que se via melhor, Eu pus aqui os canais, portanto, estão aqui os canais, isto é da carta topográfica, a escola 1 para 25 mil, e no qual, a tracejado, a preto, estão as atuais linhas de água que ainda é possível identificar. Ou seja, mais uma vez, isto agora lá está, para chamar a atenção, que estes canais, principalmente aqui o canal central, o canal do Cojo, que depois vai dar ali à fábrica Jerónimo Pereira Campos, estão ligadas diretamente com antigas redes de drenagem, que obviamente agora são aproveitados, estas linhas de água são aproveitadas pela subida e descida da maré. O mesmo acontece aqui com o Canal do Paraíso. Também está ligado a uma linha de água que, em mapas antigos, tinha, e eu do mapa antigo apenas trago este, tinha uma maior extensão, o que realmente prova que parte destas linhas de água e estes canais foram manipulados pela ação antropogénica. Para terminar, já em jeito de conclusão, eu queria-vos, portanto, deixar-vos estas notas e é minha convicção, e creio que haverá estudiosos, principalmente quem se dedica ao estudo e análise da cartografia antiga, poderá dar uma maior achega, que todos os canais, como é sabido, todos os canais urbanos de Aveiro são canais de maré, são também canais secundários, atualmente completamente artificializados. E porquê? Porque, obviamente, há toda a atividade humana deles dependente, numa estreita simbiose, porque em condições naturais estes canais tenderiam a ser altamente meandriformes, como os podemos observar fora do perímetro urbano, e que, lá está, eles poderão estar profundamente alterados nas últimas décadas, principalmente devido à expansão urbanística. Eu quase que, há bocado o senhor Presidente da Câmara dizia que Aveiro era, como é que era? A Veneza de Itália, ou a Itália de Veneza, pronto. Sei que realmente é um bom trocadilho de palavras, e realmente Aveiro tem características idênticas à Veneza. Realmente a Veneza está incluída num sistema lagunar, protegido por uma barreira, só que apresenta diferenças muito significativas. Uma delas é que Veneza, à semelhança de Murano, que se calhar também é muito, muito conhecida por causa dos vidros, é uma ilha e, portanto, tem características algo, eu diria que muito diferentes a Aveiro. E, por outro lado, o contexto oceanográfico também é diferente. E é tudo. Obrigada.